Ora bem, vamos agora começar com a entrevista à Quinzé Batalha. Quinzé, boa noite. Olá, boa noite, Pedro. Vamos agora falar aqui de como é que é gravar o Carnaval do Nazaré, não é? Vamos voltar a antigamente, há muitos anos atrás. Lembras-te da primeira vez que gravaste o Carnaval? Olha, Pedro, o Carnaval eu fiz o ano passado 40 anos a fazer carnavais, a gravar. Eu durante vários anos, muitos anos, eu como qualquer nazareno, o carnaval está lá, é daqueles bichos que não tens hipótese, já vêm contigo. E eu cresci com as bandas infernais, eu vivia mesmo ao lado da taberna do Manata, e na altura era normal na Nazaré todas as tabernas terem uma marcha, um rancho, qualquer coisa. E pronto, era uma roupa que dava para o carnaval todo. E cresci assim, com as bandas infernais. Era muito giro. Hoje é lógico, pronto, isto tomou umas dimensões Diferentes. completamente. E ainda bem, por um lado, menos bem por outro, mas. Pronto, é a evolução, é o que é. O que é que te levou a pegar há 41 anos atrás, portanto, o que é que te levou a pegar numa câmara e começar a registar o carnaval? Em que é que te inspiraste? Em quem? No quê? Olha, eu tinha alguns amigos meus que os pais eram imigrantes, e o grande problema era precisamente as recordações. Ou seja, as recordações é o que é e vale o que vale, mas quando tu tens alguma coisa que te deixa ver, que consegues andar para trás, para a frente, não queres ver hoje, vês amanhã, é ótimo. É ótimo. Aliás, tu tens hoje o YouTube que o pessoal vai pondo as coisas e vai vendo as coisas. E isso é independentemente da qualidade de imagem que tu tens, independentemente de como está gravado, se é áudio, se é São vídeo. É importante recordações. as pessoas, quando chegas a uma certa idade, o importante para ti é recordar. É recordar. Ou vês o teu tio, ou vês o teu pai, ou vês os amigos, ou. Pronto, e eu fui por aí, porque eu também andei em cegadas, andei em bandas infernais, e houve uma altura da minha vida que eu disse: é pá, começar a fazer isto, e foi o meu modo de vida. Ou seja, há 40 anos para cá é fácil. Aliás, deixa-me explicar-te, Pedro. Hoje o carnaval para mim é quase como que o eu filmar é uma dívida que eu tenho com os nazarenos. Sentes-te na Porque obrigação de. sinto. Lógico que no tempo das cassetes era o meu trabalho e eu ganhava dinheiro com. Hoje não. Hoje eu sinto-me na obrigação de. Faço para a televisão. Mas depois faço para publicar porque eu tenho um feedback muito, muito fixe com os imigrantes e não só com pessoas que estão em casa que não vão ver o carnaval, mas que depois têm a possibilidade de rever aquilo que eu fiz em termos de imagem e é muito giro e eu sinto-me feliz por isso. E nessa altura, quando começaste, há 40 anos atrás, havia mais gente a fazer esse registro ou eras Olha, ali? Pedro, não, eu durante muitos anos estive sozinho. Depois lembro-me que houve uma altura que fomos 10 a gravar o carnaval. Foi assim um número maior que eu tenho memória. O pessoal dos clubes de vídeo, pessoal que tinha jeito e que fazia. E eu tinha sempre uma coisa que era, já tinha moldado. Como é que eu trabalhava o carnaval? E chegámos a ser cinco, a minha equipa, cinco pessoas, em que cada um fazia as salas, Não na fazia altura nada. que as salas tinham um peso muito forte: Sim. Pedreneira, Planalto, Mar Alto, Ok. Casino. Houve um ano que a Colónia, com o Mário João e uma equipa muito grande, tentaram que a Colónia voltasse a ser o que tinha sido no passado, mas foi um ano ou dois, salvo erro, e não funcionou. Porque infelizmente, e hoje resta-te o quê? O Casino E o Mar Alto. e o Mar Alto. infelizmente. É pá, mas o Carnaval tem destas coisas. Eu quando mexo nos meus arquivos, há coisas que me dá muito gozo. Tu tens, por exemplo, no Planalto, o Sr. Ilídio, o pessoal conhece-o por Humo e Almas. O Rancho tinha coisas fantásticas, músicas, as letras, as músicas. O pessoal do sítio, a Nazaré tinha, mas o pessoal do sítio era muito, muito bom nos ranchos de carnaval, era... ou seja, mas pronto, infelizmente, olha, restam-nos as memórias. É isso mesmo, e é para isso que serve o teu trabalho, é para guardar as memórias, guardar as recordações e poder vê-las mais tarde. Yeah. Há algum momento desses primeiros anos a gravar que nunca esqueceste? Há algum momento em concreto? Há muitos. Há muitos. Muitos, muitos, muitos, muitos. Há uma coisa que eu adoro no Carnaval, que é antes do pessoal ir todo para a rua, os ensaios, tanto dos ranchos como das chegadas, e isso para mim era o ponto de partida do Carnaval. Era o que estava. Porque tu rias-te, tu... Epá, não tinha nada a ver. Nada, nada, Pedro. Era uma onda muito, muito, muito fixe. Yeah. Porque o pessoal convive de tal maneira que... Lógico, quando tu vais para as salas, o importante é que não falhe nada. Sim. Tanto, eu nunca andei em ranchos, atenção. Andei em cegadas, muitos anos. Mas aquilo que tu querias era que a cegada corresse bem, ponto. Uhum. E depois qual era a outra parte? Era receberes, para no final do carnaval a malta ir toda a comer e beber, e enquanto houvesse dinheiro, era só era para aquilo. Carnaval. Mas era muito giro, muito, uhum, muito, muito, muito, muito giro. Eu acho que o Carnaval da Nazaré, Pedro, deixa-me dizer-te, é diferente de todos os outros. Uhum. De todos. Olha, uma vez mandaram, estava na RTP... mandaram-me um ano para Sines, uhum, e eu fiquei naquela, bem, era o meu trabalho, tinha, sim, que ir para onde me mandavam, não é? Mas depois comecei a perceber que, assim, bem, nunca mais na vida. Uhum. O Carnaval de Sines é muito bem organizado, é cheio de pormenores, mas é assim, eu estive lá 10 dias, uhum, porque é o antes e o depois, sim, e digo-te uma coisa, é para quem é da Nazaré que vive o Carnaval, que eu adoro as bodeiras do Carnaval da Nazaré, Pedro. Sim. Adoro porque é assim, tu durante o Carnaval, tu conheces as pessoas da Nazaré. E sabes com quem podes brincar, sabes... É pá, há uma imperial que entrenou, o pessoal chateou-se, 5 minutos depois já está tudo aos beijinhos e aos abraços. Sim. E isso para mim é tudo. Faz toda a diferença. Sim. O tu conheces as pessoas das salas... É lógico que isto das salas levou uma volta grande, eu ainda sou do tempo do fim de série. Sim. E o pessoal ia para casa de uns e de outros comer e beber, e era muito giro, porque depois, quando voltavas, voltavam todos. Sim. E depois iam correr as salas, os do Planalto iam para o casino, os do casino iam para o Mar Alto, os do Mar Alto iam, percebes? Sim. Para a Pederneira. Era muito giro, muito, muito, muito, muito giro. Sim. Vamos falar agora aqui do teu arquivo de vídeo. Hoje em dia, quantas horas de gravação acho que tenho? Milhares de horas. É que achas que já acumulaste? Yeah, milhares, milhares, milhares de horas. Posso dizer-te que neste momento tenho quase não chega a 50 teras de imagens de carnaval. Umas são minhas, outras não são minhas. Mas aquelas que eu tenho acabam por ser uma espécie de um fiel depositário, percebes? Sim. Em que durante muito tempo as pessoas, inclusive ainda hoje faço isso, mais nos Super 8 e nos 8, em que eu converto o filme analógico, estamos a falar em Super 8, aquele, sim, que não é do teu tempo, mas aquele que projetavas na parede ou numa tela... sem som ainda, e o que é que acontecia? Aquilo dava normalmente bobinas 3 minutos e meio, e aquilo que eu faço é, eu converto as bobinas às pessoas, com o compromisso de eu ficar com uma cópia para mim e não lhes cobro dinheiro nenhum. Uhum. Ou seja, aquilo é o meu trabalho, mas eu sinto-me na obrigação de... Não, eu converto. Sim. O que é pessoal, tranquilo, uhum. não é meu. Agora, eu meto-me confusão como é que há pessoas, que, e eu sei, que têm arquivos da Nazaré, não só de vídeo, mas também de fotografias. E não partilham. Em que, ah, eu tenho. Epá, eu tenho. Tu, mas não queres passar, eu não te levo nada. Não, não, aquilo é meu. Epá, ótimo, olha, guarda. Pois. Percebes? Sim. Ainda há dois dias estive a falar com um colega meu que faz parte de um grupo, fazia parte de um grupo que já não existe, que era a Malta da Barca, um grupo de excelência também do Carnaval da Nazaré. Sim. Em que o Rezende dizia-me que, olha, tenho lá uma cassete que é para me passares. Então, a Malta da Barca juntava-se com N grupos durante o domingo de Carnaval com as bandas infernais no mercado. E o que é que eles faziam? Barulho, daí as bandas infernais, e eles então fizeram, entre aspas, um assalto a uma senhora que vendia galinhas, ou seja, eles fizeram tanto barulho num lado direito que a mulher, quando sai da banca dela, para lhe chamar a atenção porque o barulho era tanto que a senhora não estava a aguentar com o barulho, mas tudo combinado, não é? Ou seja, ela quando sai para a direita, eles roubam-lhe três galinhas para a esquerda. Olha, aquilo é um riso, porque entretanto a senhora deu por falta das galinhas. E eu lembro-me disso. Tenho alguns vídeos desses do falecido Salvador, o marido da Adélia, e o Rezende também tem. E por acaso ainda um dia destes falámos nisso, que ele disse, epá, eu tenho lá e quer passar. Porque eu acho que são estas coisinhas que são as nossas memórias, que são... que faz parte do Carnaval. É lógico, há pessoas que levam de uma maneira mais engraçada, outras nem por isso. É pá, mas no Carnaval acho que, pronto, é aquela... o velho ditado, ninguém leva a mal, e quando tu brincas com o bom sentido, tá tudo é bem. Ótimo, está tudo é bem. Ótimo. É isso, Pedro. Já recuperaste vídeos antigos que muita gente já nem sabia que existiam? E há tantos, todos os anos. Uhum. Não imaginas. Não imaginas. Tenho o caso de uma senhora que faleceu há um ano, que ela vinha todos os dias, todos os meses de agosto à Nazaré, e um dia ela disse-me se eu convertia filmes Super 8 para digital. E eu disse que sim. No ano a seguir ela trouxe as bobinas. Infelizmente, logo meia dúzia de meses depois soube que ela tinha falecido, mas foi das coisas que ela tinha-me dito que queria converter aquilo. E é há coisas que eu só faço quando tenho algum tempo. Os digitais, estes Super 8, é preciso tempo. E digo-te, a senhora tem imagens, aquilo, ela nunca tinha visto aquela... Viu as bobinas na altura, depois teve anos que sem ver. Entretanto, o marido, como faleceu, ela arrumou, nunca mais mexeu naquilo. Uhum. Epá, e é daquelas coisas que eu, quando tenho e publico, eu fico feliz porque tenho um feedback top mesmo. Porque as pessoas gostam, as pessoas comentam. E pronto, e dá-me gozo. Gozo no bom sentido de dá-me prazer. Porque gostas mesmo é disto? Não, está fora de questão. Sim. São muitos anos, esquece lá. Não. Sabes, quando tu fazes... Eu é um dos problemas que na minha área tenho, que é... eu se tivesse que pedir desculpas a alguém, pedia à minha mulher e às minhas três filhas, porque durante anos eu abdiquei do tempo que podia estar com elas para ir fazer aquilo que mais gosto, que é filmar. Independentemente de ser o meu trabalho, é a maneira como eu vivo. Eu hoje dou formação também em Lisboa, e eu sei que faço a diferença, porque eu assusta-me, porque às vezes eu pergunto, alguém tem dúvidas? E assusta-me quando ninguém tem dúvidas. Porque parece que há uma geração... Estamos a falar de pessoal mais velho do que tu, na casa dos 20 anos, e já toda a gente sabe tudo, sabes? Sim. E eu tenho a noção que não é bem assim, porque a vida, eu com a idade que tenho e com a experiência que já tenho, estamos sempre a aprender. O que é que o teu arquivo de carnaval representa para ti? Memória pessoal ou património da Nazaré? Ou os dois? Ah, não, as duas coisas. As duas coisas. Sim. Está fora de questão. Não, não, não, não, não. É daquelas coisas que... E como há pouco estava-te a falar, é assim, é... eu hoje gravo o Carnaval da Nazaré porque... Epá, é quase uma dívida que eu tenho com aqueles que me compravam cassetes durante anos. Sim. Porque havia ali um relacionamento muito bom, ainda hoje. Embora eu já não venda cassetes, porque hoje é só pernas, não é? E eu ainda sou do tempo do Betamax. Ou seja, o Betamax não é a primeira cassete do mercado, mas é aquela que mais representou em termos de arquivo, sim, de fita. Eu prefiro hoje recuperar uma cassete do que um DVD que tu não recuperas. A cassete cortas um centímetro na fita, colas e ela está a andar. Uma pen... Não. Tchau. Pois. Um disco caiu no chão, partiu-se. Adeus, Vindima. Nos dias de hoje, como é que te organizas para gravar o carnaval? Ou seja, que momentos é que tu gravas sempre? O que é que tu preferes dar prioridade a gravar? Olha, há dois termos técnicos que são muito importantes na minha área. É aquilo que é importante e o lixo. O lixo, tecnicamente, é aquilo que tu tens como a opção. Eu não vou querer isto, mas tenho que gravar. Sim. E eu aprendi ao longo dos anos, deixa-me explicar-te uma coisa, porque é assim, eu tive uma dificuldade enorme quando fui para a televisão, porque só havia um canal que se chamava RTP, e tinha o canal 1 e o canal 2. E emitia até à meia-noite. Ou seja, há aqui uma paragem no tempo que era, eu tinha que aprender para fazer aquilo que eu queria fazer. Eu tinha um sonho enorme quando comecei a filmar, que era realizar. Sim. E eu queria realizar, eu queria realizar, e andei lá, não chegou um ano, até que percebi que mais importante que saber realizar é saber filmar. Eu não posso pedir a alguém que está a filmar um plano quando eu não sei se aquilo é execuível. Ou seja, eu tive que aprender com quem sabia na altura. Sim. Que o realizar, primeiro vamos esperar, que era o meu sonho, vou ser realizador. Não, que depois apercebi-me que eu tenho que aprender a filmar. Depois de eu aprender a filmar e saber filmar, é que eu posso pedir os planos que eu quero. E eu não posso estar a pedir um plano a alguém que está a filmar quando eu não sei se aquilo é execuível. Sim. Ou não. Ou seja, fiz uma pausa e pronto. Os tais 40 anos que eu te falei, resume-se a isso. Ou seja, apaixonei-me de tal maneira que hoje sou mais repórter de imagem do que operador de câmara. Sim. Embora parece que é a mesma coisa, mas não é. Um operador de câmara limita-se a fazer o que lhe pedem para gravar. E quando chegas ao ponto de seres um repórter de imagem, tens que fazer aquilo que tu achas que está certo para o jornalista contar uma história. Aqui mesmo para acabar, agora para falar um bocado mais da tua ideia sobre o Carnaval da Nazaré, é uma pergunta que eu acho que fiz a todos e tenho referido sempre isto a todos os entrevistados que passaram aqui por estas emissões de Carnaval até hoje. Se tivesse que explicar a um paleco o que é o Carnaval da Praia, o que é que lhe dirias? Essa é uma armadilha. É aquilo que qualquer nazareno diz. O Carnaval da Nazaré sente. Não se explica, sente-se. É. Eu disse-te há pouco a situação de um ano que me mandaram para Sines. Sim. E o Carnaval de Sines é... E para mim foi uma desilusão. Percebes? É muito bem organizado, sim senhora, mas o Carnaval da Praia... Olha, eu não sei se te lembras, o primeiro Carnaval porque o Carnaval da Nazaré não tem donos. Sim. Venha quem vier, as comissões, quem vier. Tu tens um ano que... O primeiro ano de Carnaval a seguir, logo a seguir à pandemia, uhum. quando a pandemia aliviou, ou seja, ninguém queria assumir as responsabilidades em termos de organização do Carnaval, porque era a Câmara Municipal. Sim. Qual é o stress? O que é que vai ser do Carnaval? O Carnaval da Nazaré foi top. Pois não havia comissão, não havia nada. Foi 2022. Portanto, se alguém pensa que vamos organizar o Carnaval melhor que esta comissão, sim. ou com aquela, é mentira. Não há... Esquece. Acredita em mim. É verdade. Não venha à comissão que vier, que é melhor que os outros e eu sou melhor que tu. Cada um vive à sua maneira o Carnaval. Exatamente. E tem esse direito. Também penso assim. E eu não tenho o direito... Olha, eu lembro-me dos Xustes, que foi um dos grupos de Carnaval que eu fiz parte durante anos. E deixa-me eu dizer-te de uma coisa, que os Xustes tinham uma coisa muito gira, que era... Desfilavam ao contrário de todos os outros grupos. E na altura aquilo foi um filme enorme. O que é certo é que funcionou. Sim. E os Xustes é como os outros grupos, como o grupo da Atlântida, como a Malta da Barca, como epá, tantos grupos que nós já tivemos, e que os Moinhos, e podíamos estar agora aqui a falar de N's grupos, que eram bons grupos, pronto, mas infelizmente vale o que vale. E nada vai ser eterno, Pedro. Claro. E... Tens mais alguma coisa a acrescentar, quer dizer? Olha, quero-te agradecer pelo convite. Também te quero agradecer por teres vindo. Foi um gosto enorme. E corra tudo bom para as tuas iniciativas aqui na rádio. Muito obrigado. E desejo-te o melhor do coração a ti e aqui à tua amiga. Que façam um bom trabalho e que a gente se vá encontrando. Muito obrigado por teres vindo e também foi um gosto ter-te aqui em estúdio. Estávamos agora a falar dos Moinhos e é mesmo os Moinhos de 1988 que vamos agora ouvir e deixo ficar desse lado porque vamos ter uma entrevista já a seguir e deixo ficar desse lado para saber com quem vamos falar. Agora, Moinhos 1988.